Essa novinha é maluca pra doida. Essa novinha é maluca pra doida. DJ Anderson, agora o trem pegou o preço. Gosta de quica por cima. Vai, garota. Cê é louco, cachorreira. Tô legal, tô vivendo. Tô legal, tô vivendo. Das piranha quer me dar, bebê, que hoje eu tô comendo. Mas de madrugada chora. Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora. Não tem ninguém pra eu comer. Não tem ninguém pra eu comer. DJ Anderson, dando a concorrência no bolso. Não tem ninguém pra eu comer. Aqui tão forte, tão gordinho de malote, tão fechando o camarote. Se quiser pode colar, mas antes já deixo bem avisado, no final vai ter que dar. Eita porra. A tropa vai ter que dar. Final vai ter. Eu salve no baile falando que tava liberada a maconha agora. Elas se empolgaram de bala, de doce, de tudo que vinha na hora. É na boca que ela desenrola, e pra nós ela quica e rebola. Pra reset tá fácil da hora. Ela senta em cima da piroca, senta em cima da piroca, senta em cima da piroca. É na boca que ela desenrola, e pra nós ela quica e rebola. Pra reset tá fácil da hora. Ela senta em cima da piroca, senta em cima da piroca, senta em cima da piroca, senta em cima da piroca, senta em cima da piroca. É na boca que ela desenrola, e pra nós ela quica e rebola. Pra reset tá fácil da hora. Ela senta em cima da piroca. Tudo que agora o fogo é o da tcheca dela. Deixa tudo no escuro que as meninas se entregam. Cada gole no meu drink ela mais se interessa. A casa do R7 hoje vai virar o Mandela. A casa do R7 hoje vai virar o Mandela. A casa do R7 hoje vai virar o Mandela. Então desce, desce com a tcheca. Desce, desce, é o fim do silêncio. Sobe com a check, sobe com a check. DJ Anderson, essa porra de xereca. Sobe com a check, sobe com a check. Desce quando mandar, essa porra de xereca. E tá chegando, e tá chegando, e tá chegando o terrorista da cidade. Quem que chegou é o Vilar. Quem que chegou é o Vilar. Arrasta essa placa, cachorra safadinha. Põe a mão pro alto, somente quer de verdade. Põe a mão pro alto, somente quer de verdade. nosso. Copacabana é a responsa. Nós tá tipo Medina, tá sempre curtindo a onda. Ipanema é a responsa. Copacabana é a responsa. Nós tá tipo Medina, tá sempre curtindo a onda. Ipanema é a resposta. Copacabana é a resposta. Nós tá tipo Medina, tá sempre curtindo a onda. R7 tá mandando. Só putaria criminosa. Que quando toca no baile, geral já quer usar droga. Que quando toca no baile, geral já quer usar droga. As mina quer dar xereca, mas chega e mete a piroca. As mina quer dar xereca, mas chega e mete a piroca. As mina quer dar xereca, mas chega e mete a piroca. R7, cadê o tambor, R7? Solta o tambor, R7. Solta o tamborzão aí, ô filho da puta. Sexo no camarote, sexo no camarote. Nós come ela de quatro e ela fica firme e forte. Vai, sexo no camarote, sexo no camarote. Nós come ela de quatro e ela fica firme e forte. O amor é potente. A putaria começa aqui. E ninguém vê o que acontece lá de fora. Então senta e ebola. Eu só vou te falar uma coisa. Mas se entrar, vai ter que dar, vai ter que dar. Mas se entrar, vai ter que dar a jota. Mas se não dá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai ter que dar, vai ter que dar. Mas se entrar, vai ter que dar a jota. Mas se não dá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí? Vai, cara. Uma cena, uma cena, uma cena, uma cena, uma cena. Por que tu foi hoje, tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda, se apaixonar. Eu larguei minha amante, larguei minha fiel. DJ Anderson. Eu fiz minha casa de bordel. Eu larguei minha amante, larguei minha fiel. Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel. Vou largar, escuta o GP. Eu larguei minha amante, larguei minha fiel. Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel. Eu larguei minha amante, larguei minha fiel. Larguei todo mundo e fiz minha casa de bordel. Elas gritam, vê se aprende com a nossa artilharia. Só que lá de golfe, spotline, mexendo com a sua agilidade felina. Tipo pirata em busca do tesouro, cachorro loucas e Morumbi. Ele é direto no Elsa, lua loira é indireta pra me seduzir. As duas mãos dos meninos lanche, bebê me voando que é delirante. Nova lupa, minha primeira dama, com assim não se faço da chamante. Não se vende pra outra tendência, mas não se vende pra nenhum dinheiro. Essa é a pretinha Ipanema, nossa cara é total poder. Porque nós entra na sua vida e revira. Sente que é pesada a nossa poesia. Mas é que eu tive esquerdo do Manguila. Tudo aqui no alto-falante. Noite estrelada, tudo maravilha. Essa quase jet é constante. A treta da mana, gata delírio. Poucas, mas é os terrível da terra da garoa. Só quando nós surgir é que tá feito a zoa. E ela sente inevitável. Joga passo o atacante nato. Nós passa num jato vilão indomável.